Hola, querido. No estudio de hoje tocaremos 5 pontos. Primeiro, o chamado de Abraão. Abraão foi o primeiro missionário. Segundo, o testemunho de Abraão diante dos reis. Terceiro, Abraão como exemplo de fé. Quarto, Abraão como o peregrino que crescia enquanto peregrinava. E finalmente, Abraão como o missionário na sua própria casa. Começaremos falando do chamado de Abraão. Quando ele recebeu o chamado divino, morava em Ur dos Caldeus. Ur era o lugar que atualmente, em nossos dias, é o território do Iraque. Por que Deus o chamou para sair de Ur? Bom, naquele tempo, na Mesopotâmia, onde estava localizada Ur, se adorava uma diversidade de deuses. Em Ur, por exemplo, a maioria rendia culto a Sin, o deus Lua. Abraão tinha se criado nesse ambiente de idolatria, de paganismo, superstição. Mesmo a família de seu pai, que de alguma forma tinha conservado o conhecimento de Deus, estava pouco a pouco cedendo às sedutoras influências que rodeavam a essa família. Por que digo isto? Porque anos depois, Josué confirmou esta situação ao dizer no livro de Josué, capítulo 24, versos 2 e 3, o seguinte: assim diz o Senhor Deus de Israel, dalém do rio antigamente habitavam vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, dalém do rio e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Viu? Até a família de Abraão estava contaminada pela idolatria. Porém, apesar da idolatria humana, Deus sempre, sempre tem conservado um remanescente fiel. Adão, Sete, Enoque, Matusalém, Noé, Sem, em linha interrompida, eles foram de geração em geração preservando a mensagem da verdade. O filho de Terá, que era Abraão, tinha se convertido no herdeiro dessas verdades. Ele vivia rodeado de idolatria, porém, se mantinha fiel ao Senhor, fiel entre os infiéis, incorrupto no meio da prevalecente apostasia e corrupção, adorando ao único Deus verdadeiro. É neste contexto que Abraão recebe o chamado divino para sair da sua terra. Este chamado está registrado em Gênesis capítulo 12, versos 1 ao 4. Vou ler. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. Foi com ele Ló, e era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Aram. Veja, neste relato notamos alguns detalhes interessantes. Primeiro, Deus lhe pede a Abraão que rompa seus laços familiares, sociais e religiosos e que saia para uma terra que ele não conhece, confiando apenas na promessa divina. Aparentemente, este homem, Abraão, não sentia falta de nada. Era uma pessoa com muitas posses. Então, para que teria que sair? Havia alguns motivos para essa ordem de ele sair. Primeiro, o plano divino era conservar um remanescente fiel. Desse remanescente viria o Messias prometido. Em segundo lugar, Deus tinha um melhor lugar para Abraão, mesmo que ele, no começo, não entendesse. Sabe que Deus sempre tem um melhor lugar para você. Assim sendo, faça como Abraão. Saia de onde você está e dirija-se para o lugar onde Deus deseja levá-lo por meio da sua palavra. Vejamos o segundo ponto deste estudo. Ao sair da sua terra, Abraão tinha 65 anos de idade. E aqui encontramos outra lição. Nunca é tarde para sair de onde você está e ir na direção da terra que Deus lhe mostra na sua palavra. Deus jamais o levará a um lugar onde a sua graça não o acompanhe. Então, não tema fazer a decisão que precisa ser feita. Por outro lado, leve consigo a todos aqueles que você possa levar. Como Abraão, por exemplo, foi, entre outros, Ló, filho de seu irmão. Mas chegando na terra, Ló escolheu os verdes campos regados pelo rio Jordão, enquanto que Abraão se estabeleceu nas colinas. Agora, na parte de baixo, na planície, estava Sodoma. E esse povo rebelde, mais tarde ou mais cedo, acabou influenciando na vida de Ló e da sua família. As consequências foram fatais em todos os aspectos, incluindo na derrota frente aos reis das nações inimigas, que vieram e se levaram prisioneiro a Ló e a sua família, com os seus bens e as suas posses. Agora, interessante que quando Abraão escutou essa notícia, não pensou duas vezes e saiu correndo para resgatar o seu sobrinho. Armou o seu pessoal e uma noite caíram de surpresa aos seus inimigos e os derrotaram. Libertaram a Ló e a sua família, resgataram seus bens, porém tiveram o cuidado de não pegar o que não lhes pertencia. Desse jeito, a sua fé, que tinha se demonstrado na valentia de lutar contra a injustiça e a opressão, agora essa mesma fé demonstrou-se na sua atitude abnegada de não abusar daquele que já estava derrotado, de tirar-lhe os bens ao coitado que já estava vencido. Porque, sabe, querido, que a fé é coragem, é bravura, é intrepidez, porém, ao mesmo tempo, a fé é mansidão, é justiça, é equilíbrio. Sem lugar a dúvidas, os reis inimigos derrotados, eles ficaram admirados com a atitude de Abraão. E assim, o testemunho de Abraão para essa gente estranha não foi palavra, foi atitude. Porque assim são os missionários. A fé deles não é um assunto que se manifeste somente na igreja durante o culto. A verdadeira fé que influi, ela se mostra nos atos diários do cristão, especialmente na maneira como você se relaciona com as outras pessoas, começando pela família, pelos amigos, pelos vizinhos, pelos companheiros de trabalho. Na terceira parte deste estudo, veremos a Abraão como o pai da fé. Sabe que a fé não é um patrimônio do Novo Testamento. Talvez o Novo Testamento fale mais da fé, porém, ao fazê-lo, se remonta ao Antigo Testamento para buscar a um dos maiores expoentes da fé, que é Abraão. O escritor bíblico, no livro de Hebreus 11:8, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Aqui está outra das características dos missionários. Eles obedecem ao chamado divino. Não perguntam aonde vão. Não pensam nos seus interesses, nas suas conveniências, nas suas facilidades que terão ou não terão. Eles simplesmente vão. Agora, convenhamos que isto não é natural para o ser humano. Ninguém sai simplesmente porque Deus o chama. Há uma luta interior para saber se Deus realmente é quem o está chamando. Existe o temor de equivocar-se. Existe o medo instintivo do desconhecido. Existem muitos fatores que dificultam a obediência ao chamado. Pensemos em Abraão, por exemplo, o pai da fé. O texto que relata seu chamado diz assim: partiu Abraão como o Senhor o tinha dito. Não diz: partiu Abraão como o Senhor lhe disse, porém, como o Senhor lhe tinha dito. Quando é que o Senhor lhe tinha dito? Vejamos. Aquí hay algo en lo cual es preciso meditar. Al comenzar el relato de Génesis 12, Abraham está en Harán. ¿Qué estaba haciendo lá? Esteban, o diácono Esteban, responde a esta pregunta en Atos capítulo 7, versos 2 ao 5. Diz así: O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harán, e disse-lhe: Sai da tua terra, dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harán. E dali depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. A minha pergunta é a seguinte: que fazia Abraão em Harán, anos depois de ter saído de Ur? O que, que ele estava fazendo lá? Não tinha Deus o chamado para ir a Canaã? Bom, aqui tem uma lição que precisamos aprender. Abraão é considerado o pai da fé. Porém, esse pai da fé não chegou a esse estado espiritual de fé e obediência de um momento a outro. Foi um processo lento de crescimento. Logo no início, ele duvidou. Caminhou de Ur até Harán e, por algum motivo, ele ficou em Harán. Ele deveria ter avançado, mas ele ficou. Agora, apesar disso, finalmente chegou aonde Deus tinha querido sempre levá-lo. Agora, qual é a lição que nós aprendemos de tudo isto? As dúvidas que de vez em quando aparecem na vida de um missionário são parte de seu crescimento. Querido, não se desanime se a dúvida aparecer na sua cabeça. Siga confiando em Deus e, apesar dos temores que possam surgir, você vai finalmente chegar a seu glorioso destino. Outro pensamento em relação à vida de fé dos missionários o encontramos aqui em Hebreus capítulo 11, versos 9 e 10. Diz assim: Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Você viu, Abraão nunca perdeu o rumo. Seu alvo era chegar à terra prometida, e para lá foi. Nunca perdeu a visão de seu destino. Na terra por onde ele passava, era só um peregrino, estrangeiro. Só vivia em tendas porque esperava chegar na cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Agora, finalmente, tem outro aspecto da vida dos homens de fé, dos missionários, que encontramos aqui em Hebreus capítulo 11, versos 17 e 18. Pela fé ofereceu Abraão a Isaac quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaac será chamada a tua descendência. Querido, este incidente foi o clímax da fé. Você pode imaginar que este Abraão que esteve disposto a obedecer a Deus aqui é o mesmo Abraão que saiu de Ur e foi ficando vacilante na terra de Harã? Você pode crer que este Abraão, homem de fé, quase sacrificou seu filho, este mesmo Abraão foi aquele que quase fez cometer adultério o faraó de Egito com a sua esposa Sara, porque teve medo de dizer que Sara era a sua esposa? Pois é assim. Assim são as coisas no reino de Deus. Tudo nasce pequeno, mas vai crescendo no companheirismo diário com Jesus. Querido, não desanime por uma queda. Cair não é nenhuma virtude, porém também não é o ponto final da história. Se assim fosse, Abraão nunca teria chegado a ser o pai da fé e da obediência. A vida é crescimento, y aprendemos en cuanto vivemos. Esta es la cuarta parte de nuestro estudio. La vida de Abraham fue una vida de constantes viajes. Él era un peregrino, movíase de un lado para otro, un nómade procurando la tierra que el Señor le había prometido. Porém, en cuanto viajaba, él aprendía. Viajar es aprender. Cada cultura es diferente una de la otra. Cada cultura tiene su propio jeito de vestir, de comer, de adorar, etc. Quien nunca salió de su tierra generalmente tiene una visión limitada del mundo y de la vida. Oh, querido, o planeta Terra no es la casa donde você mora, ni el bairro donde você creció, ni la ciudad o el país donde você nació. Hay muchos otros seres humanos en otros países que no se vestem como você, no tocan los mismos instrumentos que você toca, y mesmo así son preciosos filhos de Dios, tan bons quanto você. Só que eso só se aprende saindo. Olhe o exemplo de Abraham. Él aprendeu en Siquém que no estaba só. Allí Dios apareció-lhe más una vez y le dice que la tierra sería de su descendencia. Aprendió que Dios siempre estaba con él. Ahora, en cuanto él moraba en Hebrón y salió para resgatar a su sobrino Ló, encontróse con Melquisedeque y ahí él aprendió a devolver a Dios o sagradísimo. Nos carvalhais do Manré aprendió que Dios siempre cumple aquilo que promete, que no existe divergencia entre graça y justicia. Él vio a Sodoma y Gomorra ser consumida pelo fuego, porém comprendió que los pecadores son destruidos por sus propias decisiones erradas. Y finalmente, en el monte Moriá, aprendió que cuando todo parece perdido desde el punto de vista humano, la solución siempre está en el Cordero que aparece en un momento crucial para salvar la vida de aquellos que en él confían. Quiere decir que Abraham vivió aprendiendo, siempre aprendiendo. Yo siempre digo que aquel que está vivo tiene que aprender, y la persona que no quiere aprender es porque ya murió. Llegamos no fin de este estudio observando a Abraham como o sacerdote de su propia familia. Vejamos o que diz Gênesis capítulo 18, versos 18 e 19. Porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Você lembra por que Deus chamou a Abraão para sair da sua terra? Ah, por duas razões. Primeiro, para que a fé no verdadeiro Deus não se perdesse num ambiente de idolatria e rebeldia. Mas, em segundo lugar, para que ele, Abraão, comunicasse o conhecimento do verdadeiro Deus às nações pagãs. Porém, este segundo aspecto de mestre e preservador da fé deveria começar na sua própria casa, com sua própria família. E foi isso o que Abraão fez. A sua vida foi uma vida de inspiração para seus filhos. Sua posteridade se manteve fiel aos ensinamentos divinos. Seu filho Isaque passou a fé a seus filhos e estes a seus filhos. Veja o que diz Hebreus capítulo 11, versos 20 ao 22. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou, encostado à ponta de seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Você percebe a linha interrompida de fé? Porém, se você fez tudo o que estava a seu alcance para transmitir a fé aos seus filhos, e um dia um deles não aceita mais nada e vai embora da igreja, aí existem duas coisas que você precisa compreender. Primeiro, a apostasía é o preço da liberdade. Uma pessoa escolhe seu próprio caminho porque é livre. Uma terceira parte dos anjos do céu decidiu o seu próprio destino de morte, mesmo sendo Deus um Pai de amor, de justiça, de misericórdia. Então, não se culpe, querido, pensando que o erro foi seu. Em segundo lugar, não perca a esperança. A promessa divina é que a semente plantada no coração um dia florescerá. Instrui o menino no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele, diz a palavra de Deus. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Todas estas são promessas divinas, portanto, confie nessas promessas. E mesmo que seu filho tenha saído da igreja, não desanime, não desespere, continue orando, porque o Espírito de Deus vai fazer florescer a palavra que foi plantada nesse coração quando ele era criança. Que Deus te abençoe.